Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Como é bom estar aqui com vocês. O tema da nossa semana de oração vai ser sobre a volta de Jesus. Nós vamos falar durante 8 dias, desse sábado até o próximo sábado, sobre a volta de Jesus Cristo. E nós vamos usar como o texto base da nossa semana de oração, uma carta de Paulo, que provavelmente foi a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. Que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela está construída sobre a ideia da volta de Jesus. Mas antes de abrirmos a Bíblia em 1 Tessalonicenses, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 52. Vamos começar do começo e vamos para o Antigo Testamento. Quando a gente fala da volta de Jesus, nós estamos falando do retorno daquele homem que era o Verbo, que estava com Deus e era Deus e se fez carne. Esse homem vem na história humana, vive uma vida sem pecado, entrega essa vida sem pecado como sacrifício por todos os pecadores, e ao terceiro dia, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vence a morte. A experiência de quem conheceu esse homem, como seu amigo, como seu discípulo, é indescritível. Você conheceu o homem que tem poder contra a doença, contra o diabo, contra a morte, e ele mesmo morre. Quando esse homem volta à vida, Pedro, João, Bartolomeu, Tiago, Judas, eles vão pregar o evangelho no mundo inteiro. Eles vão fazer isso. E aí o evangelho vai dizer o quê? Que esse Jesus que morreu, venceu a morte, voltou ao Pai, ele voltará pela segunda vez ao nosso mundo. Entretanto, irmãos, o Antigo Testamento não deixa essas etapas na vinda do Messias, de Jesus, de forma tão clara. O Velho Testamento traz algumas imagens do seguinte: virá o Messias, e ele é um homem de dores que sabe o que é padecer, carregará as nossas transgressões e pelas suas feridas nós seremos sarados. Então apresenta essa dimensão o quê? Sofredora da vinda do Messias. É uma coisa obscura, ele morre, ele sofre. Por um outro lado, o Velho Testamento apresenta que o Messias vai ser rei, rei do mundo inteiro. Ele vai reinar em Jerusalém. Todas as nações virão até ele prestar homenagens a Deus, ouvir a palavra de Deus da boca desse Messias, desse homem. Então existem duas linhas de pensamento sobre o Messias que sofre e o Messias que reina. Algumas pessoas no judaísmo, inclusive, pensavam que haveriam dois Messias, um que sofre e outro que reina. Mas quando Jesus vem, as coisas ficam mais claras para nós. O mesmo Messias que sofreu, que viveu a vida dos pobres, humildes, pessoas simples, que entregou a sua vida como sacrifício e venceu a morte, ele voltou ao Pai e ele voltará para reinar em glória. É a mesma pessoa, é um Messias, é o Senhor Jesus Cristo. Só que essa ideia não é tão clara no Antigo Testamento. Porém, eu vou mostrar para vocês alguns textos, e Isaías 52 é o primeiro deles, que traz um pouco dessa ideia da volta do Senhor, do retorno do Senhor, que não era algo tão claro no Antigo Testamento, mas que já está presente no Antigo Testamento. Então, Isaías 52, verso 8, a Bíblia diz assim: Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Olha que imagem linda, o retorno do Senhor. Oséias 11, verso 9, primeiro dos profetas menores, vai trazer uma ideia um pouco parecida. A volta do Senhor, o retorno do Senhor. E Oséias 11, verso 9 é um outro desses textos que vão mostrar pra gente um pouco dessa ideia da volta do Senhor. E a Bíblia diz assim: Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Ideias interessantes. Não vai voltar em ira. Volta do Senhor. O último texto do Antigo Testamento, Zacarias 8, verso 3. Talvez alguns de vocês são adventistas há muito tempo e não conheciam esses versos do Antigo Testamento. Sobre essa perspectiva da volta de Jesus, do retorno de Jesus. E Zacarias 8, verso 3, um livro interessantíssimo, de um dos profetas menores que é dos meus prediletos, Zacarias. E a Bíblia diz assim: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Eu vou voltar para habitar em Jerusalém. Obviamente que aqueles que entendem de Antigo Testamento vão discutir muito sobre o que essas imagens significam. Apesar de Deus no Antigo Testamento ser descrito como alguém onipresente, lembra do Salmo 139? Se eu subo lá em cima, o Senhor está lá. Se eu desço no mais profundo abismo, ele está lá também. Então, apesar da Bíblia ter essa ideia sobre Deus, que ele está em todos os lugares, a Bíblia também coloca Deus andando, Deus cavalgando, Deus indo viajar, depois voltando. Próprio Jesus ensinou algo semelhante a respeito de Deus, né? O reino de Deus é semelhante a um homem que foi viajar e arrendou sua vinha aos trabalhadores. Depois de muitos dias é que esse senhor da vinha vai voltar para ver o que está acontecendo com essa vinha. São imagens interessantes a respeito de Deus. Então existe a ideia que Deus é onipresente, mas também existe essa ideia que Deus desce do céu para visitar o povo, Deus desce do céu para dar juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então, isso cria o pano de fundo para essa ideia de Deus ir e vir. Ele vai, depois ele volta. Então, essa é a ideia do Antigo Testamento. Baseado nisso, e baseados agora no Novo Testamento, a gente consegue entender um pouco melhor a pessoa de Jesus Cristo. Deus que se fez homem, ele vai voltar para habitar em Sião. Ele carregou os nossos pecados na cruz para não voltar em ira contra nós, para nos condenar contra os nossos pecados. Essas são ideias importantes que a gente tira do ensino do Antigo Testamento. Mas vamos lá para o Novo Testamento, Mateus 24. E aqui estão alguns dos textos clássicos sobre a volta de Jesus. Mateus 24, versos 30 e 31. E aqui Mateus relata o próprio Jesus falando. E ele diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Nós podemos fazer uma imagem, um desenho retratando isso. Nós podemos imaginar isso, essa glória, essa vinda, essa manifestação das pessoas se lamentando e outras sendo reunidas para encontrarem com Ele. Mas nós não podemos descrever a realidade do que isso significa. O Deus de toda glória vindo nos abraçar, diz a música. Aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que se entregaram, aqueles que amaram a Deus, estarão prontos para esse encontro. É baseado nessa ideia que Isaías canta. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Jesus voltando e os seus filhos prontos, o adorando. Mas Mateus nos traz uma ideia diferente. E muitos povos da terra se lamentarão, se entristecerão ao ver a pessoa de Jesus Cristo. E por quê? Deus nos deu a vida, a todos nós, bons ou maus. E o pastor Amin Rodor diz uma frase que eu acho interessante, que ele diz: a ironia é descobrir que inclusive os bons são maus. Porque quem aqui não tem pecado? Levanta a mão. Mas ninguém levantou a mão? Vocês não são o povo que guarda os mandamentos de Deus? Até os bons são maus, pecadores, precisam da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E a mensagem dessa graça que salva, que perdoa, que purifica, que liberta e transforma a nossa vida, ela foi enviada a todos, dentro da igreja e fora da igreja. Eu posso pregar para o travesti, para o traficante, para o político corrupto, para o ladrão, para o assassino, para o adúltero, para o homossexual. Eu posso pregar para qualquer pessoa. Deus ama você em Jesus Cristo. Morreu por você para te perdoar, te transformar, te salvar. Só que qual que é a resposta do mundo? Não crê. Zomba. Persegue quem crê. Humilha. Planeja o mal, faz o mal, não se arrepende. O livro do Apocalipse diz que as pessoas não se arrependeram de adorar os ídolos, da prostituição, da violência, de fazer o mal, pensar o mal, falar o mal e viver o mal. Quando essas pessoas se encontrarem com aquele que é bom, o resultado vai ser desarmonia. Quando aquele que é verdadeiro aparece, todos os mentirosos são condenados. Quando aquele que ama aparece, todos aqueles que são hipócritas e não amam nem a eles mesmos, nem a mais ninguém, serão condenados. Por isso, hoje, se você ouve a voz de Deus, hoje é a oportunidade de se preparar para o encontro com esse Senhor maravilhoso, Jesus Cristo, que vai voltar. Diante disso, eu queria mostrar para vocês como que Paulo trata esse tema na primeira carta aos Tessalonicenses. Abre lá a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero impressionar vocês com a seguinte ideia. Esse é, possivelmente, o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito. É assim que começa o Novo Testamento. Com essas palavras, palavras de Paulo. E logo no capítulo 1, versos 9 e verso 10. Aí a Bíblia diz assim, a partir do verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio deles. E como, deixando os ídolos, eles se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. E quando as pessoas se convertem, elas devem fazer o quê? E para aguardarem do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo está conversando com a sua igreja, a igreja dos Tessalonicenses. Pessoas que eram pagãs, viviam a vida de qualquer jeito, e recebem a mensagem do Evangelho que salva, que transforma, que abençoa, que gera luz na escuridão. E Paulo diz assim: olha, teve uma grande repercussão quando a gente foi até o vosso meio e pregou, e vocês abandonaram os ídolos. E vocês se converteram a Deus, ao Deus verdadeiro, com o objetivo de aguardar do céu o Filho de Deus, Jesus Cristo, que venceu a morte e por meio de quem nós somos libertos da ira de Deus que virá sobre esse mundo. Porque Deus vê a injustiça, a maldade, a corrupção. Deus vê que nós poderíamos viver muito melhor, mas não vivemos por causa da ganância, da vaidade, do orgulho, da mentira. E Deus odeia tudo isso. Mas para não nos condenar porque a gente participou disso, Ele carrega sobre si e nos livra da ira que a gente merece. É isso que Jesus faz. E Ele vai voltar para quem crê nisso. E através dessa mensagem, ao invés de mentir, fale a verdade. Ao invés de fazer o mal, faça o bem. Ao invés de odiar e desprezar, perdoe, ame. Ao invés de gastar o seu tempo só com novela e futebol, vai fazer algo mais útil na sua vida. Porque Jesus morreu pra gente, não é pra continuar do jeito que tudo é. Deus me livre, eu, pastor Ezequiel, continuar do jeito que eu sou. E Deus quer colocar esse mesmo sentimento no coração de cada um de nós. Pra gente crescer em amor, crescer em perdão, crescer em fé, crescer em louvor, crescer em missão, crescer em amizade. É pra isso, não é pra... Jesus não morreu pra gente pra continuar do jeito que tá, é pra mudar tudo. E Ele muda tudo. Ele nos livra da ira do pecado. Além disso, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versos 19 e 20, Paulo continua tratando do tema da volta de Jesus. Ele fala assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós, sim, vós sois realmente nossa glória e a nossa alegria. Deus deu uma experiência fantástica para Paulo. A gente ouve falar, mas não tem dimensão do quanto aquilo mudou a vida daquele homem. Paulo era, no mais exato sentido, um terrorista, um fanático religioso, uma pessoa que quer te matar porque você não crê no que ele crê. Já pensou, irmãos? Uma pessoa assim? Não, quem não for adventista, eu quero matar. Complicado isso, né? É um espírito pesado. A gente não entende, assim, o nível de fanatismo que esse homem chegou. O cara é inteligente, tem um encontro com Jesus. E Jesus muda a vida desse homem. E logo que Paulo encontra com Jesus e entende a palavra, ele começa a pregar em Damasco e depois em outros lugares. E através desse homem que merece o inferno, Deus prega a mensagem do céu. E pagãos que mereciam o inferno agora têm a esperança de irem para o céu. E Paulo diz assim: olha, vocês que creem são a minha alegria, a minha coroa, a minha esperança. De o que Deus fez na minha vida vai salvar a vida de vocês. Porque o Deus que salvou a minha vida é o Deus que salva vocês. E vocês serão a minha alegria quando o Senhor voltar, na vinda do Senhor. O foco da nossa vida não é aqui. Nós temos muitas coisas para fazer no mundo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer. Mas o foco não é esse. O foco não é aqui embaixo. O foco é chegar no dia da nossa morte, preparados para morrer. E se a gente não vai morrer, chegar no dia da volta de Jesus, preparados para encontrar com Ele. Cheios de amor, cheios de fé, cheios do perdão, cheios da graça, cheios da verdade, cheios do Espírito. É isso que Deus quer. E se nós chegarmos nesse dia, nós seremos estrelinhas na coroa de Paulo. Uns estrelinhas nas coroas uns dos outros. Porque você ajudou a me salvar, eu ajudei a te salvar, porque Jesus morreu por todos nós. E você, ao louvar, me ajuda, eu a pregar te ajudo. Você, a estar na igreja, me fortalece, eu pregar me fortalece. E eu fortaleço vocês e todos nós nos ajudamos. Porque nós somos uma família. É isso que nós somos. É maravilhoso isso. Vivendo com foco na volta de Jesus. Adventista. Nós somos. É isso que nós somos. Capítulo 3, versos 11 a 13. Paulo vai falar da volta de Jesus a carta inteira. E aí, Paulo diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, Dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Lembra que esse é o primeiro documento do Novo Testamento. Olha como que Deus introduz o Novo Testamento. Amem uns aos outros. Essa é a mensagem essencial. Se eu dissesse aqui da frente que é muito fácil amar as pessoas, eu seria um mentiroso. Porque as pessoas têm defeitos, e muitos defeitos. E a gente perde a paciência. Verdade ou não é? Mas o amor é paciente. As pessoas têm muitos defeitos, elas nos magoam. É verdade. Mas o amor não se ressente do mal. As pessoas, a gente gosta de ter a posse delas. Dos filhos, dos pais, do marido, da mulher, do namorado, e a gente tem ciúmes. Mas o amor não arde em ciúmes. Nós temos dificuldade de nos amar. E ninguém vai tapar o sol com a peneira, é verdade. É bem verdade. Inclusive, a gente tem dificuldade de amar os mais próximos, os mais íntimos. Que se dirá dos outros, né? E Paulo diz assim, né? Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros, e para com todos e para conosco. Olha que bonito. Entre vocês, entre todos e entre a gente. Falar é fácil, fazer é difícil. Por isso que nós vamos orar e pedir perdão a Deus dos nossos pecados, da nossa falta de amor. Por isso que nós vamos orar a Deus e pedir perdão se existe fofoca entre nós, se existe maldade uns contra os outros. Porque é só dessa fonte que vem poder para pregar o Evangelho. É da fonte do amor. Se não for por amor, do que adianta estar aqui? Tem algum sentido estar aqui? Era melhor estar dormindo em casa. Mas se há amor por Deus, se há amor uns para com os outros, a gente tem que crescer. E se a gente crescer, o nosso coração vai ser confirmado. E se o nosso coração for confirmado, nós estaremos prontos para a vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos anjos do Senhor. Mensagem linda, irmãos, maravilhosa, que não é uma mensagem minha, é uma mensagem de Deus para vocês. Depois, Paulo vai fazer uma descrição bem importante da volta de Jesus no capítulo 4, dos versos 13 a 18. Nós não vamos ler isso hoje, porque eu vou deixar uma mensagem para pregar só sobre esse texto de 1 Tessalonicenses 4. E para terminar por hoje, capítulo 5, versos 1 e 2, depois 23 e 24. Tudo isso gera uma grande pergunta na nossa mente. Mas quando vai ser? Quando que é? Paulo está sensível a essa pergunta. E ele diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Deus não nos deu o dia da volta de Jesus, mas ele nos deu sinais. E muitas pessoas reclamam dos sinais da volta de Jesus. Guerra, fome, terremoto, engano religioso, engano social, político, são basicamente os sinais. E o último sinal é a pregação do evangelho a todo mundo. O sinal mais importante é a pregação do evangelho, não são os outros. Agora, as pessoas reclamam disso porque isso sempre existiu. Fome, guerra, terremoto, briga, etc. Só que assim, gente, a escala com a qual essas coisas acontecem hoje não tem precedente. Por exemplo, a humanidade desenvolveu formas de ciência muito mais elaboradas hoje do que nos tempos antigos. Então, por exemplo, vamos pensar que fazem 100 anos que a gente consegue analisar a atividade sísmica do planeta, que é a questão dos terremotos, por exemplo. E a gente sabe, pelos dados absolutamente científicos e não produzidos por cristãos, que nos últimos 100 anos você percebe nitidamente a tendência do aumento da atividade sísmica. Não é uma brincadeira. É para dizer o seguinte, quando nós começamos a medir esse negócio, tinha 200 terremotos por ano. Hoje tem 3 mil, 5 mil, 10 mil. Vocês entendem a diferença? Coisa que a gente consegue medir. Medimos lá, medimos aqui, e você percebe nitidamente o aumento. Basta saber ler. Você ter as informações e saber, ó, essa coisa, a Terra está convulsionando. Fome. Sempre teve fome, irmãos. A Bíblia relata várias fomes, inclusive lá no Antigo Testamento, Novo Testamento também. Mas olha a escala do que isso atingiu hoje. Vai ver os números da ONU. Quantas pessoas morrem de fome por dia? No mundo inteiro, não é só na África. A gente pensa África. Não. Tem muita gente comendo bem na África e tem muita gente morrendo de fome na América do Sul. A coisa não é simples assim. Então a gente percebe, podemos dizer, ah, então vai voltar agora, daqui um ano, daqui... Não, não podemos, irmãos. Mas nós temos uma convicção. Seja quando for, em breve Jesus voltará. É isso. Ah, mas esse breve pode demorar 200 anos. Muito breve. Pode demorar 10 mil anos. Muito breve. Porque o que é 10 mil anos diante da eternidade? Nada. Nada. Vezes nada. E para terminar, versos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O ideal de Deus para a nossa vida é muito alto. É o amor. Ele não é um alvo pequeno. Não é assim, vá no sábado de manhã para a igreja e você está salvo. Que bom, seria bem fácil ser salvo se fosse assim. Mas é o amor. Que obviamente o amor envolve a guarda de todos os mandamentos. Guardar o sábado, não adorar imagens, não mentir, não matar, não idolatrar. E todos os outros. É um alvo muito alto. E muitas pessoas desanimam na caminhada cristã. Porque elas percebem os erros da igreja, os erros do ancião, os erros do pastor, o erro da irmã, o erro do irmão. E elas veem assim, não, eu queria lá um povo que amasse mais, que fosse mais gente boa. E sempre assim, a culpa dos outros, né? Mas e você ama mais? E você é mais gente boa? Nunca vem assim pra mim, né? Pô, eu tô decepcionado porque eu não sei amar. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eu só sei assim, aquele irmão não me ama porque a igreja devia amar. A gente tem que se decepcionar com a gente, não com os outros. Mas o fato que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, é um ideal alto. E todos nós nos sentimos pequenos diante desse ideal. Pregar é mais fácil do que viver esse ideal. Cantar é mais fácil, dar estudo bíblico é mais fácil do que amar. Mas Deus é fiel e Ele nos amou até o fim. E Ele que é fiel nos promete nessa palavra nos fazer fiéis. Não é poder nosso, porque nós somos bons, porque nós somos melhores que os outros. Se nós temos sido fiéis, se nós temos perseverado, se nós estaremos no céu, é porque Deus foi fiel. E Ele nos fez fiéis. E Ele colocou amor no nosso coração. E Ele colocou perdão. E Ele colocou entendimento da palavra. Porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada disso. E eu termino essa mensagem fazendo alguns apelos a vocês. Você, de forma pessoal, você quer que a gente ore por você e pela sua família? Coloque aí no quadradinho. Eu quero que orem por mim e pela minha família. Você quer estudar mais a Bíblia? Fazer um propósito, se esforçar, estar aqui, estudando a Bíblia, aprendendo, trazendo pessoas para estudar a Bíblia. E você deseja se preparar para estar pronto ou pronta para a segunda vinda de Jesus a este mundo? Anote aí. Eu quero me preparar porque eu quero estar pronto. Se você me ouve pela internet também, escreva para mim no e-mail. vemsenhorjesus@outlook.com.br. Diga se você quer que ore por você, se você quer estudar a Bíblia, se você quer estar preparado para a volta de Jesus. E para quem ouve pela internet, vamos dar um recadinho para eles? Diz assim comigo: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E esse desejo que a gente tem que Deus abençoe eles, vai reverter a nós também. Porque Deus vai nos abençoar essa semana. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. Não por mim. Eu sou o mais pecador. Eu sou o que tem mais dificuldade de amar. Eu sou a pessoa que mais precisa da graça de Deus para estar pronto para a volta de Jesus. Mas eu acredito que alguns de vocês também se sintam assim. Que vocês também precisam da graça de Deus. Precisa estudar a Bíblia, precisa se preparar. Porque em breve Jesus vai voltar a esse mundo. Se você entendeu que a mensagem foi para você, Deus chama você pelo nome de filho, de filha. Se você entendeu a mensagem, Coloque-se em pé, ore a Deus, se entregue, receba de Deus aquilo que Ele quer para você, a graça, o perdão, a paz, o amor, a salvação. Se você quiser se colocar à frente de forma especial e fazer um propósito com Deus de buscá-lo essa semana, de estar aqui, de trazer pessoas, de se arrepender dos seus pecados, de mudar de vida, de ser batizado, de ser batizada, se coloque à frente, venha aqui comigo. Eu já estou aqui porque eu preciso dessas coisas também. Ser salvo, ser abençoado, ser curado, ser transformado pela graça de Deus. E que se você entendeu que a mensagem é para você, tome decisões pessoais ao lado de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque Jesus vai voltar, Senhor. Mas, Pai, nós nos sentimos pequenos e despreparados, Deus, porque todos nós somos pecadores, Senhor. Transforma a nossa vida, Deus. Tira de nós aquilo que seja a transgressão da Tua lei, da Tua vontade, da Tua palavra, da presença do Teu Espírito entre nós. Que saiamos daqui redimidos pelo Teu sangue, limpos, curados, purificados e abençoados pela Tua graça, Pai. Senhor Jesus, nos prepara, Pai, para tudo que vai acontecer nesse mundo daqui para frente, até a Tua volta, até a nossa morte. Não sabemos nada que vai acontecer, Pai. Mas entregamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ensine a amarmos uns aos outros, Pai. Nos ensine a Te amar, nos ensine a amar o Senhor acima de tudo e qualquer coisa. E assim que o Senhor nos faça fiéis e felizes, segundo a Tua palavra, Pai. Papai do céu, obrigado por esta igreja, Deus. Ela não é minha, ela é Tua, Pai. Eu peço que o Senhor cuide dela. Traga pessoas aqui, Pai, os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, aqueles que nós convidarmos, para ouvirem da Tua volta, se entregarem a Ti, serem batizados e nascerem para uma nova vida no Teu reino, Pai. Que nada impeça a obra do Teu poder, da Tua graça e da Tua salvação esta semana e em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida. Agora depende de você. Atenda o apelo feito na mensagem enviando um e-mail para vemsenhorjesus@outlook.com.br. Tudo que é bom e nos faz bem, nós passamos adiante. Envie esse programa para todos os seus amigos e familiares com quem você tem contato pela internet. Que Deus te abençoe. Cristo está voltando. Cristo logo vem. Está chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar. Cristo está voltando, logo vai chegar. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Cristo está chegando.